é tarde para se aprender, pois nós somos exatamente aquilo que desejamos ser. Vou navegar nesse mar de estrelas, interpelando a acidez das sensações. Contemplar o mezanino galáctico, transitando nas diversas dimensões. Quem me guia é meu Deus interior. Conexão na energia, elixir na dor. Dormir é um acesso, sumir e sonhar. Rotina em excesso não me deixa pensar. Preciso ser espaço, desocupar a mente no compasso. Falar o que sinto, entendo o que faço. Surrealista como Salvador Dalí. Davi começou aqui, vida acabou ali. Por isso quero ver Kali chegar, quero ver Shiva dançar. O mundo acabar, para um novo começar, tudo passará. Aproveite a viagem, com vibe, conteúdo e amor na mensagem. Depois de tudo que passamos, temos novas chances de nos reciclar. Outro ciclo se inicia, nova cria que aprendeu a escutar. Aquele que se desafia, confia na força de um novo olhar. A lua cheia é terapia e a rua é nossa sala de estar. Mas aqui pra te dizer que já não tô mais dando tanta importância para as formas, desvendando o véu de Isis como Tomás de Aquino, chará de sobrenome do MV. Ainda digo mais, a selva erudita é como blindagem, a matiz é a Santíssima Trindade. Cristina anda um só, não sou filho de Marte. A missão será cumprida, mas será cumprida, será cumprida, será cumprida. A missão será cumprida, salvação através da arte. Daí se dizer como um acerto, porque viver todos nós vivemos, mas saber viver vem a ser uma arte que é muito pouco sabem. Vou transitar nesse mar de incertezas, interpretando a solidez das reações. Contemplar o pergaminho estático, navegando nas inversas direções. Quem me guia é meu eu interior. Conexão na alegria, elixir do amor. Sorrir é um acesso, sorrir e cantar. Rotina em excesso não me deixa sonhar. Está na hora de começar a reformular toda a sua filosofia de vida. Não basta pedir auxílio a Deus, pois este não nos dá nada além do nosso merecimento. E merecer significa lutar em busca de uma vida melhor.